navegamos de vaga em vaga, nem soubemos de dor nem mágoa. Pelas praias do mar nos vamos à procura da manhã clara. Pelas praias do mar nos vamos à procura da manhã clara.